chegou na sua mão. A vida dela no papel em branco você rabiscou, depois descartou e nem pensou. No coração de alguém que tinha vários planos e você acabou machucando. E o bebê que nasceu faz um ano, não é só ela que você tá largando. Papel em branco você rabiscou, depois descartou e nem pensou. No coração de alguém que tinha vários planos e você acabou machucando. E o bebê que nasceu faz um ano e não é só ela que você tá largando. Só ela e um bebê. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hoje ela é mãe solo, só ela e um bebê.